debaixo da lua está fugindo, está cantando. Quem é que está por dentro e está por fora? Está por dentro, está por fora. O sol é o farol que vai iluminar quem está por dentro, quem está por fora. Lá vai um homem no meio do mundo, lá vai um verme debaixo da lua. Está fugindo, está cantando. Quem é que está por dentro e está por fora? Está por dentro, está por fora. Thank you.